Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Avançamos para a edição número 290. Ao contrário do que tínhamos prometido, hoje não vai ser a emissão dedicada às melhores obras de 2012. Essa apresentação será feita na próxima semana. Para hoje temos nova conversa à volta dos livros, não com uma, mas sim com duas convidadas, que serão apresentadas aqui pelo António Ferreira. Boa noite, daqui pedimos desculpa mais uma vez, de facto, por razões imponderáveis, não é possível apresentar, mas na próxima semana cá estará a escolha de livros com rumo dos melhores livros editados em Portugal em 2012. Esta noite, no programa, temos uma conversa daquele universo pelo qual a equipa de Livros com Rumo e até da Leitura em Dia tem um gosto particular e uma afinidade eletiva que nunca é por demais de destacar. Referindo exatamente este aspecto, temos aqui duas autoras, a responsável pelo texto, Manuela Ribeiro, e depois uma jovem autora, uma ilustradora, Libânia Freitas, natural de Braga. Um livro, de facto, dos grandes livros deste ano na literatura infantil, Uma Letra, Mil Palavras, da Gato da Lua, é uma conversa à volta do que é isso, o imaginário, tentar perceber e compreender o porquê da receptividade, da sensibilidade e da apetência que as crianças têm realmente pelos grandes livros, pelas grandes histórias, pelo imaginário, por aquilo que ao fim e ao resto faz alimentar o gosto pela educação e pela cultura. É o mote da conversa destas duas autoras e também porque é justo referi-lo, apesar de ser o seu primeiro trabalho, Libânia Freitas tem aqui um trabalho ao nível dos melhores ilustradores que foi já dado perceber e entender nestes últimos anos que vamos falando sobre os livros. Uma grande ilustração e, acima de tudo, espera-se uma grande ilustradora. Boa noite e melhores leituras. Manuela Ribeiro nasceu em 1951 nas Caldas da Rainha. É licenciada em Estudos Germanísticos pela Faculdade de Letras de Lisboa e atualmente é professora de Português e Inglês na Escola Guilherme Stephens, na Marinha Grande. É também tradutora, tendo já traduzido diversas obras de várias índole, literária, técnica, económica ou no domínio das artes. Foi colaboradora no jornal O Notícias de Loures e tem trabalhos da sua autoria incluídos na Antologia da Poesia Portuguesa Contemporânea da Poesia. É autora de diversos livros para o público juvenil, com destaque para a coleção Aventuras de Miguel e Ricardo, já com 10 títulos editados. Libânia Freitas nasceu em 1988 em Braga. Licenciou-se em Design Gráfico pelo Instituto Politécnico do CAVE e do AVE. Nesta mesma instituição está atualmente a frequentar um mestrado em Ilustração e Animação. Juntas são as autoras de Uma Letra, Mil Palavras, uma edição da Gato na Lua. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta semana temos a conversa dentro daquilo que é, de facto, umas afinidades eletivas, tanto da leitura em dia como do programa Livros com Rumo, livros e autores e ilustradores dessa área ou desse género literário tão simpático e tão carinhoso e tão subtil e ao mesmo tempo tão criativo que é a literatura infantil. Temos aqui isto a propósito de um lançamento no mercado editorial português recentemente feito, Uma Letra, Mil Palavras, de Manuela Ribeiro, com ilustração de Libânia Freitas, uma edição da Gato na Lua, e é com estas duas autoras que iremos fazer, a autora do texto e a autora da imagem, da ilustração, da iconografia que aqui está alocada neste texto, um texto de uma autora, de uma editora, diga-se, perdão, que tem uns pergaminhos já mais que consistentes no panorama editorial português, numa primeira fase com autores estrangeiros, A Gato na Lua, mas agora esta segunda aposta, se não estou muito em erro e muito equivocado, de facto faz pensar que os autores e os ilustradores portugueses têm realmente também o seu espaço e o seu e o seu tempo e o seu momento naquilo que é a literatura infantil ou juvenil e naquilo que também passa por ser uma jovem editora, mais que jovem, uma criança no panorama editorial que está a dar os seus primeiros passos, mas de qualquer das formas, algo que já conseguiu arrastar para si, de facto, uma simbologia muito afetiva que desperta o interesse e a atenção, e principalmente a leitura e o gosto e o prazer literários dos pequenos e das pequenas leitoras e dos pequenos leitores. Boa noite, muito obrigado por terem aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Começo por si, Manuela Ribeiro. O que é isto? Percebe-se e entende-se que é uma pessoa já com uma certa tarimba e com um certo percurso nesta coisa do texto e da literatura, mas como é que começou, e vendo aqui o seu percurso mais ou menos didático ou profissional pedagógico, ligado a vários projetos que pressupõem realmente um carinho e uma, vamos lá, uma afetividade maiores por aquilo que é a língua portuguesa e depois, mais tarde, a literatura? Ora bem, boa noite. Eu posso explicar como é que eu comecei a escrever. O primeiro livro que eu publiquei foi nas Aventuras de Miguel e Ricardo, uma coisa chamada Um Rapto em Londres. Escrevi-o com um objetivo muito definido, porque eu sou professora de português e de inglês. E cheguei à conclusão que nas aulas de inglês há tempo escasso para textos, vocabulário, gramática, e para a parte mais engraçada não há tempo, que é a parte sociocultural. E é isso a que os miúdos acham piada e é isso que motiva para o, a aprendizagem da, da língua e da cultura inglesa. Resolvi então ensinar essa parte para a qual não há tempo nas aulas, através de uma aventura. Peguei dois rapazinhos, mandei-os, entre aspas, para um curso de férias em Londres, e de uma maneira muito, muito suave abordei alguns aspectos dessa mesma cultura. Pois, mas a pergunta é um pouco esta, ou pelo menos a intenção que eu tenho ou tive ao formular a questão é: estas coisas nunca são feitas impunemente, ou seja, há um sentido e um objetivo finais num trabalho. Não se faz isto por mera diletância, passa assim aqui um pouco, mas sabendo nós que há aqui vários desafios, as novas tecnologias e as novas linguagens, faz algum sentido nesta pós-modernidade, neste século XXI, trabalhar a língua materna quando, ou pelo menos, sensibilizar os pequenos alunos com a apetência e criando imaginários, não serão sinais de fuga em direção a possibilidades inexistentes, mas sim um trabalho, vamos lá, quase de reflexão, ou pelo menos maravilhamento, que é aquilo que é o nosso humus depositário inicial, que é a língua materna, a língua portuguesa. É destas duas balizas que se pressupõe o seu trabalho, ou faz isto só por, vamos lá, mera divertimento, uma coisa lúdica, um esvaziar, pronto, e passamos para outro. É assim, efetivamente eu tento cativá-los para a leitura, para o escrever corretamente a própria língua. E há depois também outro objetivo, pelo menos nas aventuras, por exemplo, que é a coleção que eu tenho, entre outras coisas. É levá-los a conhecer os locais onde a ação se desenrola. Eu costumo explicar isto aos garotos, que é fazer com que eles aprendam a gostar dos mesmos sítios de que eu gosto. E a conhecer a parte histórica de determinadas localidades. As tradições. Por exemplo, com Londres foi o que aconteceu. Eu tenho agora um livro que vai ser reeditado, que se passa em Odivelas, perto de Lisboa. O título é um bocado sugestivo, é Operação Marmelada, trata-se de doces conventuais. Portanto, eu falo da parte histórica de Odivelas, dos costumes. Portanto, o objetivo é esse, é levá-los a ler, a gostar de escrever, a conhecer determinados sítios. Mas até que ponto, volto outra vez a colocar a questão. Partindo do princípio que teve essa intenção, não é? Há uma intenção que ficou espantada por um pormenor qualquer que existiu quando decidiu escrever uma história. Porque quando se escreve, não se escreve. Sim. Só por escrever, é determinada intenção. Exatamente. Portanto, Esse tipo de situação, esse tipo de, vamos lá, de possibilidade, é isso que quer criar depois que vai fazer deslocar e despoletar a mesma intenção no leitor, por um lado lendo a história e depois, como disse anteriormente na resposta, vai provocar exatamente o mesmo quando eles estão no in loco, no sítio, a presenciar, na eventualidade, o mesmo tipo de espaço histórico, o mesmo tipo de ruas ou a enquadramento espacial. Essa é a minha intenção também. Uhum. É que eles, por exemplo, há uma história que se passa em Monte Real, ali perto da Marinha Grande. Uhum. Essa história serviu para que até os próprios garotos da escola de Monte Real passassem a conhecer melhor o sítio onde moram. Uhum. Portanto, leram a história na escola, foram visitar com outros olhos aqueles locais por onde os heróis da aventura circularam. Vamos fazer um exercício de que é este livro. Até que ponto uma letra, mil palavras? Até que ponto é que uma simples letra, o título é sugestivo o suficiente para perceber que qualquer história, no fundo, quando nos narraram, imaginemos nós, sei lá, o Capuchinho Vermelho ou a Bela Adormecida, uma história qualquer deste género, seja lá o que for, uma história de mouras encantadas do nosso espaço português. Até que ponto é que, porque nós quando vamos recontar a história, vamos fazê-la mediante a recepção que nós exatamente, tivemos. Exatamente, à nossa maneira. E pressupõe exatamente isso quando o pequeno leitor lhe é contada essa história, esta história que vai provocar exatamente o mesmo tipo de pequenos quadros deste seu livro, por exemplo. Eu acho que sim, que eles vão interpretar aquilo depois, cada um interpreta à sua maneira, sei lá. Enquanto eu falo ali do leão, uhum. enquanto um é capaz de imaginar mesmo um leão com quatro patas que se sentou ao lado dele no jardim, talvez outro entenda que o leão poderá representar uma dificuldade que é preciso saber vencer. Uhum. É um pouco essa ideia que pretende... Sim. Uhum. Vamos agora aqui para a Libânia Freitas, que é a principal responsável pelas ilustrações deste livro, Uma Letra, Mil Palavras. É o seu primeiro trabalho, presumo eu. Estas questões da porque foi vamos em abstrato fazer novamente outra vez o mesmo exercício. Foi a primeira leitora deste texto, uhum. provavelmente. Sim, claro. Portanto, como primeira leitora, também tem uma interpretação, que é esta que passa por essa construção deste tipo de ilustrações, deste tipo de, vamos lá, desenho, para explicar melhor a quem, por exemplo, não sabe ler. É um pouco esta ideia que tentou fazer ao construir este trabalho. Sim, automaticamente eu tirei a minha própria, tal como disse, a minha própria conclusão no final do livro, não é? Ou seja, sobre cada verso e sobre cada letra. E fiz os possíveis para que as ilustrações representem uhum. não é, os versos, mas que, ao mesmo tempo, deixem muito para o leitor. Ou seja, uhum. tratando-se de, é que tal como o título diz, uma letra, mil palavras. Eu não queria prendê-los a um só elemento. Uhum. Por exemplo, como foi falado, o leão. Não queria prendê-los uhum. só ao leão, não é? No livro, por exemplo, eu só represento a cauda. Uhum. No sentido de puxar a cauda, uhum. não é? Porque nós estamos a mandá-la embora. E quis deixar as ilustrações muito livres, sem prender o leitor a determinado elemento ou a determinada ideia, vamos chamar-lhe assim, para deixá-los mesmo à vontade, pelos próprios criarem as suas conclusões, criarem novos elementos, novos animais, novas histórias. A intenção foi muito essa. Um trabalho deste tipo de ilustração, para uma história, para um público também muito próprio e muito particular, que é o público, as crianças, não é? Os pequenos e as pequenas leitoras do primeiro ciclo do ensino básico, ou então... do pré-escolar, até que ponto é que faz, por exemplo, também este tipo de a situação, eu pelo menos tentar perceber em que papel se coloca um ilustrador. Quando olha para este texto, o que é isso, o trabalho da ilustração, por exemplo? Como é que encara este tipo, como é que entende, não é? Encarar, como é que entende e como é que faz a sua ideia do que deve ser, porque provavelmente... nas livrarias da cidade, nas livrarias de Barcelos, do Porto, ao tomar num livro destes nas mãos, diz assim, eu gostaria de... Eu se ilustrasse, é aquela coisa. E se fosse eu ilustrar? Tem a sua ideologia, se quisermos, ou a sua marca estética para o que é a literatura. Como é que isto se processa no seu, lá no seu entendimento criativo, se quisermos? Bem, não é fácil. Uhum. Né? Eu não pego no texto e nos 5 minutos seguintes tenho o trabalho feito. Uhum. Primeiro, é um grande estudo a nível do texto. Eu li o texto tantas vezes que acho que chega a um ponto já sabia de cor. Uhum. E depois é tentar também pôr-me um bocado na pele das crianças, não é? Uhum. Ou seja, não quero criar ilustrações demasiado... Tem um bocado a ver com o livro também, demasiado fechadas. Uhum. Não queria representar na exatidão tudo, né? Porque senão estou a fechar-lhes um bocado o imaginário. Claro. E é tentar isso, é tentar criar imagens que se liguem bem com o texto, uhum. que sejam apelativas, porque o essencial é mesmo esse, né? Se a ilustração não for apelativa, ninguém vai querer ver o livro. Mas criando sempre a pensar nas crianças, principalmente nesse livro, em que existe um fator muito didático. Tive em especial atenção a essa parte, ou seja, que pudesse ser possível, através das imagens, em junção com o texto, criar atividades, questionar as crianças. Não queria que fosse um livro... melhor, as ilustrações. Não queria que fossem... não sei, não queria que fossem fáceis. Ou seja, no sentido em que a criança olhava e já está. Ou seja, não tem qualquer tipo de interesse em continuar a olhar para as imagens, não é? Ou seja, queria puxar um bocado pela imaginação, pelo próprio livro, que não fosse um livro de 5 minutos e pô-lo na prateleira. Claro. A sensação que se tem neste livro é que, não sei se, e acho que deve ter, claro que tem, eu também li o livro às vezes suficiente, pelo menos para dizer aquilo que vou dizer, e espero que não seja nenhum disparate. Este livro, a sensação que se tem é assim uma espécie de uma matrioshka, uma caixa das portas chinesas que se abrem sucessivamente, portas para portas. Isto porquê? Porque este livro, independentemente, já lá iremos à autora para perceber esta ideia que eu também tenho na cabeça, mas de qualquer das formas, esta narrativa é toda ela ligada por linhas. Não há uma página sem uma linha. Um fio de um novelo, de uma história, um fio de linho de uma roca que se está a fazer, ou a desfiar, ou a fiar, uma coisa qualquer. É este fio de ligação preciso, e vamos lá, um pouco delicado, ao mesmo tempo e frágil, que pretende dar... que é a aprendizagem e a descoberta e até o maravilhamento pela realidade. Foi isto que pretendeu transmitir? Sim. Eu considerei, tratando-se de um livro do abecedário, a aprendizagem tem é como se fosse uma linha guia, que é isso que quis representar no livro. Ou seja, as crianças aprendem o abecedário do A ao Z, com uma ordem, não é tudo trocado, não é? E o próprio abecedário em si está ligado, como se fosse por linhas. É do A para o B, do B para o C e assim sucessivamente. Nas ilustrações, eu quis passar mesmo isso, ou seja, da mesma forma como o abecedário está ligado, as próprias letras ligam-se para formar palavras. E a intenção foi mesmo essa. Sim, sim, e cada linha, que está presente em todas as páginas, segura, ou agarra, não é, o elemento que é falado em cada uma das estrofes. É um pouco a ideia do harmónio, ou seja, como disse, eu penso que a ideia, já iríamos lá chegar a esse ponto, mas as letras do abecedário só existem, de facto, a possibilidade de criar qualquer coisa a partir daquele conjunto de letras nessa harmonia, tipo um harmónio. Estas linhas é um pouco essa ideia, a música literária ou simbólica ou a sugestão, o menino que vai ler e perceber e entender, por exemplo, a questão do dente que lhe está a cair, a mudança da dentição, é um pouco o desdramatizar por um lado, e tudo isto faz sentido como um conjunto, se quisermos, voltando outra vez à ideia do harmónio e até da própria beleza, da tonalidade, vamos lá, quase perfeita, um pouco deste texto. É dado exatamente pela ligação dessas linhas e dessa música depois textual, simbólica, que podemos tirar aqui deste livro. Sim, penso que sim. É um pouco essa? É uma ligação em cada página, de estrofe para estrofe, de palavra para palavra. Sim, era uma das imagens mais sugestivas que tem este livro, e provavelmente pela idade que tem, é capaz de não dizer assim muito aquilo que eu vou agora, pelo menos foi aquilo que me ocorreu, é um pouco a letra S ou V, só para o vento muito forte, vou de barco para o norte, de vela bem enfunada. Depois aqui o contraste feito ali pela autora Manuela Ribeiro com a vela apagada é um pouco a ideia quase do holandês voador. É um pouco este imaginário que está aqui por trás, o Júlio Verne e as viagens à Lua, ou vamos lá, quase que está no nosso imaginário alocado e nós, de uma forma quase... vamos lá, emotiva, porque está lá e sai este tipo de composição icónica ou pictográfica, para mim é a mais bela deste livro, em que realmente tem aqui dois contrapontos, um barco e a lua, as viagens noturnas dos marinheiros, dos piratas e não só, e depois a lua, que sempre maravilhou os homens, e a poesia noturna e tudo isto, é um pouco o que pretendeu transmitir com este quadro que aqui está nesta estrofe, nesta estância de verso criado pela autora. Sim, era a viagem, a aventura. E a lua tem uma característica especial no livro, porque só há duas estrofes que se passam no ambiente noturno. Ou seja, numa vemos uma lua cheia e depois vemos a fase seguinte da lua. Ou seja, há uma passagem. E eu repeti a lua, mas nesse sentido, a passagem da aventura, da história e do próprio abecedário, ou seja, é o início do livro e o final do livro. Não é? Ou seja, é como se eles estivessem a ler o livro, estão a aprender o abecedário, estão a ver as coisas e a perceber, é como se estivéssemos a chegar ao fim, ou seja, é a passagem do tempo. E sim, nesse aí, o próprio barco não está parado, não é? E nem se vê o barco todo, porque ele está em viagem, está na aventura. E também faz muito vento, não é? Começando e retomando a conversa com o Manuel Ribeiro e pegando também um pouco aquilo que a Libânia acabou de dizer anteriormente e voltando outra vez a um dos tópicos que falámos anteriormente também na primeira parte da entrevista, essa ligação, uma letra, mil palavras, quer dizer exatamente esta letra e as letras todas do abecedário permitem exatamente potenciar este texto, este livro, como um trava-línguas, um livro de poesia, os exercícios fonéticos, por um lado, e, por outro lado, também os meninos recontar, os meninos e as meninas, esta história. Foi esta... Também é possível entender isto daqui? É, isso é possível fazer essa mistura toda. O meu objetivo, se quer que eu lhe diga, quando decidi que, efetivamente, ia fazer uma série de poemas em que as letras do alfabeto, ou pelo menos palavras começadas pelas letras do alfabeto, das várias, tivessem direito, como eu digo, a um poema, foi para já brincar com as palavras, porque eu gosto muito de brincar com as palavras. Gosto de fazer assim um certo humor, como se nota nesse livro. Foi ir buscar as palavras homónimas e aí brincar com a vela do barco, com a vela apagada, para eles perceberem que tipo de vela. brincar com os três tipos de ouriços, que é uma coisa que eu pergunto. Então, e agora, por exemplo, quando vou às escolas, como ainda aconteceu ontem, que tipos de ouriços é que vocês conhecem? E começam eles a dizer, o ouriço cacheiro, o ouriço do mar. Portanto, há este exercício. Brinco, como eu às vezes digo, ah, agora vamos lá pensar todos, resolver aqui um problema. Quando faço o poema para o quê? E com o queijo, então e o que é que vocês comem? Comem o queijo, então e os buracos? Ah, os buracos não se comem-se também, mas como é que vocês comem buracos? Pronto, aquela brincadeira toda. Acho que pensei também muito na parte da dramatização que eles podem fazer. É possível. Exatamente. Para cada estrofe, há algumas que realmente eles podem dramatizar, se não todas. Talvez até a nível depois de determinadas atividades manuais, pinturas, etc. Claro, claro. Uma das coisas também, este texto tem um personagem. Há um narrador, há alguém que conta a história. E conta a história, um discurso direto. É um menino, é uma menina. Esta porta aberta, esta possibilidade alargada que coloca neste texto é exatamente, por um lado, esta possibilidade que deixa entreaberta, realmente, quando falou na dramatização possível a ser trabalhada com este texto, isto por um lado, ou por outro lado, pode ser este narrador, a Manuela Ribeiro, a contar e a dizer a todos os meninos e meninas as sensações que teve ou gostaria de ter tido perante a vida e a realidade e a materialidade, que é isto, que aparece aqui neste seu texto. Ora bem, isso realmente pode ser dito e pensado na primeira pessoa por quem ler, por quem dramatizar, mas também fui eu muito aí a primeira pessoa. Falou há bocado na história do dente. A história do dente é a minha história pessoal. Eu vivi aquilo, só que é engolir o dente, por exemplo. E aí, a primeira pessoa, eu tenho pena, mas eu ponho muito nos meus livros. Por exemplo, uma das coisas que é também, que pode levantar algumas, vamos lá depois também, algumas perguntas um tanto quanto desconfortáveis, por exemplo, aos professores, provavelmente aquilo que eu vou dizer não é nenhum anacronismo, nem deslocado no tempo, mas de qualquer das formas, quando faz aquele jogo simbólico entre o rato que vem da lua e cai na minha rua, não terá a ver com a Laika que foi à Lua numa cápsula do seu imaginário? No Sputnik, não foi? No Sputnik. E depois dá esta transformação e esta riqueza textual que permite exatamente o sonho, esse espaço, esse, vamos lá, porão e esse tipo de sótão aberto que permite todo este tipo de criações e leituras e interpretações. Pronto, até. Pronto, eu, nesse caso, eu não, por acaso, não tinha pensado na Laika. Pensei mesmo no rato e achei que o rato que poderia fazer assim umas habilidades, tal como o jacaré, por exemplo, não lembrar ninguém, ou pelo menos é um jacaré, claro, de juízo, tentar pôr-se de pé, não é? Resolvi que os animais que aí entravam poderiam, talvez, alguns, pelo menos dois, fazer coisas que não se devem fazer. Ou pelo menos o rato pode ir à lua. Agora, o jacaré tentar pôr-se de pé é um bocado perigoso. Talvez aí os meninos também percebam que há determinadas coisas que são perigosas e que não deverão fazer, tal como o jacaré, senão ficam todos esfolados e torcidos, etc. E lesões. Por exemplo, uma das questões, e aqui gostaria até de ouvir, pelo menos, a opinião daquilo que pensam as duas. A Manuela Ribeiro colocou exatamente aqui a questão do jacaré. Depois a Libânia também coloca aqui neste, exatamente, se não estou muito enganado, nesta pequena estância, as letras da W, o K e o Y. Portanto, é esta estranheza depois, por um lado, a autora da palavra dizendo e alertando para, e depois aquela dificuldade depois também no final do abecedário, letras, o K por acaso é antes do L, mas de qualquer das formas são letras que até em termos de construção gráfica e visual é aqui neste sítio que elas provocam estranheza na aprendizagem. A Libânia e a Manuela construiu o texto e a Libânia coloca aqui exatamente também junto depois de um outro aspecto que é um pouco deslocado de nós, que faz parte do nosso imaginário, que é o iglu, que faz parte do Polo Norte. Este conjunto de elementos estranhos, foi exatamente esta, vamos lá, o vosso desiderato final para alcançar, quando fizeram estas duas páginas de texto e de quadro visual? Eu posso falar aí das três que já fazem parte do nosso alfabeto, mas que eu costumo dizer que ainda têm um certo sotaque. Uhum. Eu tive uma certa dificuldade em arranjar personagens para essas letras. Era um bocado estranho, eu só me lembro... Eu vou dizer isto, mas é verdade, eu só me lembrava começado por W, o whisky. Não vou fazer um poema ao whisky, porque isto será lido por miúdos, é um bocado esquisito. É politicamente incorreto. Pronto, exatamente. Depois lembrava-me do alfabeto fonético internacional, Y, Yankee. Não pode ser. Bom, resolvi juntá-las. Eu digo, o que é que eu lhes faço? Uhum. Junto, chamo-lhes mesmo pelos nomes e acho que resultou. E porque depois aqui há um elemento que a ligação não é por acaso, pelo menos para mim como leitor, não é? Não me pus porque não tenho idade para isso, mas às vezes dá-me essa vontade de me tornar um pouco, regressar um pouco a esse imaginário da infância, que a ligação, pelo menos para mim, é feita por um aspecto gráfico que, ou pelo menos de ilustração que a Libânia criou, que dá a sensação que é uma espécie de um trapézio que ali está nessa letra K, nas letras W e Y. Há ali uma ligação, como são duas linhas, ou é pura e simplesmente o lado mais criativo que tentou fazer, que é esta linha, e depois aparece aqui isto, esse parece uma... Do jacaré, não esse tem. É o trapézio do jacaré. Do jacaré. Pois, ele está o trapézio e depois voou pelo ar. Uhum. Neste caso... no livro, é a única altura em que aparecem letras. Uhum. Ou seja, eu assumi, tal como a Manuela chamou-lhes pelos nomes, eu assumi colocar as letras em si. E, neste caso, como o jacaré vai pelo ar, é quase como as letras estivessem ali a ver. Uhum. São os espectadores de toda a tragédia, não é? De sofrimento. E sim, mas sim, as linhas são o trapézio mesmo, do próprio jacaré. coisas que, por exemplo, aqui neste texto também me chamou muita atenção é que há uma quebra na estrutura narrativa. Pode parecer um intervalo, pode ser uma pausa, que é quando a autora coloca a formiga. Há aqui um texto que dá a sensação que é uma espécie de um pensar. Não é um discurso direto, mas é um outro personagem que aqui é introduzido nesta narrativa. Foi esta a sua ideia ao colocar esta parte da formiga, quando diz, por exemplo, que é mais ou menos isto, abana, abana, o dente, e depois diz aqui, esta vida de formiga, é a própria formiga que está aqui a participar. É a formiga, é a própria formiga. Está a desabafar, coitada. Que está aqui dizendo que toda a gente diz que muito bem de mim, mas a minha vida é assim uma espécie de uma cega-rega, de uma desgraça. Exatamente, sempre de um lado para o outro, muito em filas, muito apressadas, umas para lá, outras para cá, quase que vão umas de encontro às outras. Foi o desabafo mesmo da formiga. O que é que, depois deste trabalho que vocês apresentam aqui, provavelmente, num caso, evidentemente que isto não é o início, isto é uma consistência, ou pelo menos a sedimentação de um trabalho feito de uma maneira e de um modo consistente, no caso da Manuela pode dizer outros e eventuais futuros trabalhos, e no caso da Libânia, projetos que tem, surgiu como, o que é que pretende fazer, o seu estilo, vamos lá, de artista, irá sofrer mutações em função da história que lhe for colocada. Todo este tipo de situações poderão eventualmente dizê-lo e revelar aqui, desvendar um pouco da vossa estratégia criativa no futuro. Ora bem, projetos para o futuro, para além de reedições de coisas já editadas, há uma história, eu gosto muito de chamar histórias, eu gosto mais de chamar histórias do que livros. Há uma história que irá ser publicada pela Gato na Lua, uhum, e ilustrada pela Libânia, e tem um título um bocado estranho. Eu gosto muito de pôr títulos estranhos às coisas. Normalmente as histórias começam todas por era uma vez, e a coisa já foi uma vez. Esta história tem um título, História que Há de Ser. Uhum. Portanto, há de ser uma vez. Isso quer dizer o quê? Que é aberto. Sim, isso é uma distopia, é um há de ser a George Orwell, é um há de ser. É um há de ser. E se a história não tivesse sido assim, mas feito ao contrário? Pronto. Há de ser. É um pouco aquele nós dos grandes escritores, daqueles que chegava o mundo novo para as criancinhas, é um pois, pouco esta. Não. Esta ideia há de ser porquê? Porque efetivamente poderão eles, quando chegarem ao fim da leitura, dar um final diferente, ou ver, ou continuar, mas aquela história que eu conto, aquilo há de ser sempre assim. Uhum. Não posso agora contar a história, mas aquilo que eu digo há de ser sempre assim, por mais voltas que o mundo dê. Uhum. E não era uma vez, já foi, uhum, e acabou, uhum, e foram todos felizes para sempre. E o projeto da Libânia também passa, aquilo que dissemos, para além disto, o seu traço, a sua identidade, se quisermos, como autora de imagem, eventualmente tem projetos, tem ideias arquitetadas, pode eventualmente também dizer aquilo que será este seu início de um percurso que se espera longo na área, seja ela na literatura infantil, sim, na literatura tucur, na grande literatura? Bem, como já foi referido, Uma Letra Mil Palavras é o meu primeiro projeto, vamos chamar-lhe profissional, não é? Uhum. Eu tive ligação com a ilustração na altura da licenciatura, em que realmente houve, desde ilustração de livros, de jornal, de revistas, mas era tudo no espaço académico, não é? Uhum. Ou seja, este foi o primeiro que chegou ao mercado. Projetos desse género haverá, aquele que a Manuela Ribeiro acabou de falar. Outros, para já, estou aberta a qualquer tipo de projeto, para já ainda não houve. Também estou concentrada no mestrado, neste momento, de ilustração e animação. Relativamente à técnica que estava a falar, acho que cada ilustrador tem a sua forma de se expressar, não é? Ou seja, a sua técnica, vá. A minha sempre foi muito à base disto que está representado neste livro, ou seja, o recorte digital, existe a manualidade. Se todos vão ser iguais, não, de certeza que não. Cada história puxa para um determinado tipo de elementos, ou determinado tipo de texturas, ou de cores. E sim, acho que há sempre uma evolução, acho que nunca paramos. Mas há de ser sempre dentro desta... Não é? Acho que será muito difícil, se calhar, ilustrar um livro todo feito, sei lá, em acrílico, não é? Ou seja, temos sempre a nossa linguagem. Eu estava-me a lembrar aqui de uma coisa, e pronto, e a entrevista ainda não acaba, e será mesmo com a Libânia a última questão. Daquilo que já deu para perceber, e eu fui lendo umas coisas a seu respeito, anda na frequenta o IPCA em Barcelos, sim, não é? O mestrado. Pode dizer-se, e conhecendo algumas autoras que vêm lá do IPCA de Barcelos, há uma imagem de novos ilustradores que se pode perceber que estão saindo dessa escola de junto a Braga, porque há, eu depois de ver este seu trabalho, comecei a perceber que há aqui qualquer coisa que as liga. Eu, pelo menos, já conheço três trabalhos, não é que as liga, mas pronto, há aqui uma estilização que é muito aproximada, se quisermos, entre docentes e alunos, e alunas que frequentam o IPCA. Tem consciência disso ou é a sua... Há um ato deliberado por parte na formação académica? Ou é deliberado, não é? Uhum. Ou seja, cada um de nós identifica-se com determinada linguagem. Linguagem essa que poderá ser utilizada por pessoas da universidade, mas também não é? Ou seja, é por um monte de pessoas ao longo de todo o mundo. E já houve livros que saíram do IPCA que não têm nada a ver com recortes, claro, essas coisas todas. Claro. Agora, como é óbvio, nós retiramos muito quem nos ensina, não é? E o IPCA tem uma forma de passar informação aos alunos muito próxima. Ou seja, não há aquele ensinar tradicional, e tem que haver um afastamento entre professor e aluno. Existe muita como é que é dizer isto? Existe muita vontade por parte dos docentes em dar quase tudo aos alunos, não é? Todas as ferramentas possíveis para conseguirem evoluir. E acho que sim, acho que uma pessoa retira sempre alguma coisa, tanto de docentes como de outros ilustradores, que uma pessoa vai estudando e vai estudando não só a nível visual, não é? Mas também tentar perceber como é que eles fazem, como é que não fazem. Porque isso é que cria a evolução, não é? Aí eu ver algum tipo de técnica num livro qualquer e pensar, poxa, como é que será que se faz isso? Vou experimentar. Ou seja, não, é? não quero por isso dizer tipo cópia, mas como é óbvio, tentar criar alguma coisa e retirar um pouco tudo aquilo que nós vemos, não é? Porque o mundo, já não temos nada de novo, não é? Ou seja, é tudo basicamente uma recriação e darmos um pouquinho de nós e com isso alterarmos alguma coisa. Mas sim, se calhar é isso, se calhar existe sempre assim alguma tendência. Mas isso acho que faz parte da evolução, faz parte de cada pessoa, não é? Assim chegado o final da edição número 290 de Livros com Rumo, hoje estivemos à conversa com Manuela Ribeiro e Libânia Freitas, a dupla responsável por Uma Letra, Mil Palavras, uma edição da Gato na Lua. Na próxima semana vamos cumprir a promessa já feita, apresentar aquelas que são, na nossa opinião, as melhores obras de 2012. Contamos consigo aqui na Antena da Universitária. Tenha uma boa noite.